bom dia, SAR 07, confirmando o plano já coordenado com o Salva Aero. Ok, está autorizado o acionamento, só confirmando após a decolagem da pista 10, fará curva à esquerda e direto em rota em coordenação com o controle na frequência 120.8. 14 a bordo, livre acionamento no pátio militar, chama para o táxi. 7, está autorizado o táxi na hotel, troca para a frequência da torre em 118.95. Muito bom dia, é o TAN 3171, informação Foxtrot. TAN 3171, no qual é o horário do plano? 0842. Ok, ele deve aparecer aqui pra gente em mais alguns minutos. Assim que aparecer, já autorizo qual o nível solicitado? Por gentileza, 360. 36 será coordenada, aguarde. Obrigado. TAN 07 na escuta da torre. Falando Guarulhos, 360 nível autorizado, via Zulu 10, bridge, Zulu 16, trava até o Zulu, trilha conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5563 o transponder. Sete não copiou? Afirmo, tá 3171. Autorizado conforme o 360 para Guarulhos, decola da 10 com primeira curva à direita, da El Leda Mota, após o Zulu 10 Bridge, após Zulu 16 BHZ, após direto Trivi. Com 5563 no transponder, o TAN 3171. Após Leda, vou em Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Ok, após Leda, Motiva, TAN 3171. Após posicionamento. Dará grato. 7, está livre a decolagem da 10, vento 290 graus com 2 nós. Quando 35 autorizada a chegada da Bom Filho, está para iniciativa 100, que é negar 0012. 100, vai bom? Aguarde com 35. Chá 07 decolou aos 20. Chame o controle agora em 120, decimal 8. A defesa aérea informa que os canais de comunicação com eles é o Tango 18, alternando Tango 105. Tenha um bom voo e até a próxima. Voo 250, sai da Momo. Confirma a mensagem para o SA 07, recebeu a intercontada. SA 07, contato radar, suba para nível de voo 250, sai da Momo. Ok, subindo para 250 no perfil da saída Momo SAR 07. Tá, 07, informe seu tempo total de voo, quando possível. Ok, o SAR 07 estima tempo total de voo de 11 horas. A 07, os canais previstos é o Tango no 8 e o Tango 105. Tá, 07 ciente dos canais, certo. Tá, 07 mantém a escuta ainda do controle e aguarda a transferência para os canais, ok? Afirmativo, mantém a escuta do controle. Com 865, desce até nível de voo 050. 050, boa noite. A 07, informa o tráfego. A sua posição de 2 horas, 27 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 115 para nível de voo 050. Tá, 07. Com 865, informa o tráfego. 11 horas, 25 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível de voo 060. para o 250. Alô, Salvador, muito bom dia, o Azul Alfa X-Ray Fokker. Muito bom dia, o Alfa X-Ray Fokker, pátio 3, por autorização de reboque, pátio principal, posição de número 8, entrar o cliente. Pisada, reporte para ingresso no grande pátio, Alfa X-Ray Fokker. Alfa X-Ray Fokker reportará. Tiver 5, desça para 2 mil pés, utilizado afinado o procedimento TLS X-Ray, após estabilizado no localizador. 2, então reportará estabilizado no localizador. Controle Salvador, o Sargo recebe da 5 segundos da posição Momo, após o Momo mantém navegação direta para o ponto inicial. Autorizado a interceptar a radial 024. Ok, tem que ir após a interceptação Momo, radial 024. Afirmativo. Rio 5973, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, corrigindo, direto Duna 2 mil pés, que é negar no 0 no 2, se possível mantém high speed. Pá 07, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda na proa 015, seu limite 27 milhas nessa proa. Vou vai ser da proa 0. Proa 0 no 5, tá 07. Mantendo aguardando a autorização. A 07, informo que tem dois tráfegos na chegada a Banff. Um está nessa posição de 1 hora e 50 milhas, cruzando 240 para 1960. Mandei a 07 de informação no jogo. Abissa, 6570, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1012. A 93, autorizada a chegada a Banff, desça para nível de voo 080. Solo Azul Alpha X-Ray Fox, pronto para ingressar no pátio principal. Depois eu termino, Alpha X-Ray Fox, autorizado. Obrigado, Alpha X-Ray Fox. Salvador, gol no 759. Muito bom dia, para ter o contato com o centro. No 759, autorizada a chegada a Banff, desça para 3 mil pés, que negar no 012. Para 3 mil, com 1012. Aguarde, chegou? Aguarde o número 3 na aproximação. Gol no 093, desça até nível de voo 060. Minha 570, informe sobre o estádio. Confirme? 270. 1759, informe sobre o velocidade. 270. 1759, é o número 4, reduz a velocidade para 230 nós. Sim, 230, 759, vai passar acima das inscrições. Abre a minha 570, direto Duna, 2 mil pés, o QNH 1012. Rio 5973, já foi estabilizado no localizador. Gol 1865, chame a torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Autorizado, Campina Grande, nível 190, fazer gol 1917. Roda 190, curva esquerda, após. Da Fuca, Caju, Controle Salvador, 1208, um transponder 5562, 5328. 5328, Fuca, transição Caju, ok? Transição Caju. Transição Caju. Reposta para o estacionamento. Para a posição, chegada Mari, desça para nível de voo 070, que é legal no 012. Salvador, boa, boa noite. Boa noite, 865, bom dia. O vento de 290 graus com 2 nós, livre o pouso na 10. Cheque o trem, o altímetro no 012. Embaixo travado, passando. Com 1093, é o número 6 na aproximação, reduz a velocidade para 230 nós. Azul Alpha X-Way Fock, informe o tempo do reboque, obrigado e um bom dia. Yes. Volo 759, duração do sequenciamento, curva direita para 235, seu limite, CD Mike 140 de Simbra. Direita 235, 40 de Simbra, 759. Tá 07 autorizado, interceptar a rádio 024. Bom dia novamente, até 31710 pushback acionamento. Reporte táxi 3171. Obrigado, reportaremos 3171. Livrar frequência e chamar a defesa nos canais previstos. Rio 5973, pode passar, Cibra. Negativo, isso, 9873. Qual você está com referências visuais? Apenas. Autorizado direto de Simbra, doença para 1700 pés, rapaz estabilizado. Eu quero recordar 865. No 865, seu solo foi aos 37, chama o solo 21.9 a partir de agora. 209, bom dia, bom trabalho. Salvador, muito bom. Bom dia. Ou 1865. Segue Alfa, reporte Ângela Juliette. Cruzado Alfa, acusando da Juliette, 1865. Salvador Azul 4040, bom dia. Ciente da Foxtrot para Confins, Belo Horizonte, nível 340, pronto, cópia. 4040, Confins, 340, aguarde cópia. Sai da Del Líder? Vai ao Líder. A sua escuta é 4040. Salvador, bom dia, TAM 3597, informação Golf 360 Brasília. Brasília 360, prepare a Arbor Elefa número 2 para cópia. Arbor Elefa aguardando TAM 3597. Zero. Zero, 040, pronto? Prossiga. Salvador Confins, 340 nível, via Upesulu 10, bride, Upesulu no meia. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5565 transponder. E 981 está seguindo o tráfego a sua posição de 11 horas, 9 milhas, cruzando 060 para 2 mil pés, Boeing 763 da APSA. Federal 9970, número 5 na aproximação, reduz a velocidade para 230 nós. 230. Eu poderia cotejar o transponder novamente? 5565. Procedimento correto, resposta para o estacionamento. Voltará a quadra do. Voo 965, ingresso na Juliette, portão 10, segue o follow-me da Infraero no através do 8. Autorizado então, Juliette, portão 10, através do portão 08, segue o follow-me, voo no 865. Eu 3517, pronto? Pronto. Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via Upesulu no 7. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. 1208 controle, 5566 outra esponja. E 981, desce até 3 mil pés. 3 mil pés, 981. congestionamento, 357. Vai informar. E para 200 nós. Mantendo já 49. 59. Curado na área número 3? Assim, eu tava contando com a nave que pousou agora da Rio. Ok. Pode táxi 5328. Puxa, com a táxi 5328. 5973 na escuta da torre. Abemos, senhor, 5295, tá embaixo de trabalho. E o 5973 autorizado pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 2. Agora eu vou falar no Expero, só guiá-la até o 10. 7 a 1, posição. A 9970 reduz a velocidade para 220 nós. Próximo limite, 1759. 1759, curva à esquerda para o A2, 10, seu limite que é da Mike 100 de Simbra. 210, 100 de Simbra, 1759. E 981, desça para 2000 pés, utilizado na ILS, após estabilizado no localizador. 2000, utilizado em ILS, após estabilizado em 1981. 1093, desça para 4000 pés. 4093. E o 5973 no solo aos 42, chame o solo 219 para o táxi. 1219. Confira. ILS pode ser fixado na aula 6570. Autorizado a final ILS após estabilizado, 6570. Estabilizado. Soma quilo, aguardando para ingresso no pátio 3. A Alfa vai aguardar a posição quilo para ingresso pátio 3, quilos para nossa 3. Salvador, até 3171, não para o táxi. Nós temos 1973 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Táxi via ID Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1295, Kenengão no 0, 12, boa viagem. Obrigado, com 1012 agora, no ponto de espera 1895. Obrigado, 3172. Federal 9970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A0 no 5, limite cadê Mike 100 de Simbra. Federal 9970, copiou o controle. Afirma e desce até o nível de voo 050, Federal 9970. Zero no 0, torre 1295, que legal no 0, no 2, boa viagem. Espaço de Engenhão, só no ponto de espera da 1-0, torre 295, obrigado, bom dia. E o 5973, saída da nave da Trip, ingresso no pátio 3, posição 8. 780, limite localizador, 759. 573, naquilo. Ingresso no pote 3, posição 8. Posição 8, ciente, Rio 5973. 5. 1895, reposta estabilizada, autorizado final ILS X-Ray. 1795, 1759, desça para 2000 pés. 2000 pés, 759. Oi, a 6570, ILS. Sete para 200 nós. 209-0093. Bom dia, Alfa 3171, pode ser próximo. Então, 3171 tem condição de alinhar e decolar sem parada via Charlie? Afirmativo. Autorizado, agilizando o vento de. Vento é calmo no momento, QNH 102. Obrigado, agilizando com 1012, alinha e decola 3171. Abaixar travado 6570. Abaixar 6570, aguarde autorização para o pouso, vento calmo, aeronave da TAM tomando a posição, preste para iniciar a rolagem. Abaixar. Zerar 9970, informe que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite, que tem mais que 120 de cima. Novo limite, QDM. Quem leva 81 chama a torre, 1 noite decimal 95. 2895, bom dia. Salvador, 9891, bom dia. O APSA 6570, vento permanece calmo, altímetro no 012. Está. Pista 10 liberada, está autorizado o pouso 10. Lápis 6570 confirmando livre o pouso 10. E o 9811 complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Aguardando pista livre, 9811. Presente Pro, seu limite é o localizador, desça para 2.010. Ok, mantenha Pro, desça para 2.000, limite localizador, gol 1.093. Sideral, 9970, desça para 3.010. Curva direita na proa 050, aguardando, vetor para o localizador. Direita 050. 2, pode esperar, 1.010, pronto. VIP 5328, bom dia, mantenha o pode esperar, 1.010. Mantenha o pode esperar, 1.010. 3171, está cruzando 1600, Flora Dael. 3171, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Saída da El, autoriza direto, mostra ou lenda? Direto Zeda 3171. 3171. Cono 093, curva esquerda, proa 1.90. Esquerda 1.60, gol 1.093. Estabilizado, 7.59. 759, chama a torre, 1 noite, decimal 95. 759. Salvador, igual no 759. No 759, complete a aproximação, número 2 para o posto. Tá. Pista livre, o ato 6570. Gente, o solo 1219. 1219, ato. Rio 9811, vento é calmo. O altímetro no 012, cheque o trem livre, pouso na 10. Baixado travado, livre, pouso na 10, 1981. Zero. Corrige, no proa 120, autorizado final ILS, aposto estabilizado. Esquerda 120, autorizado ILS, aposto estabilizado, gol 0093. Federal 9970 para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 120, autorizada final ILS, desça para 2.000 pés, já pode estabilizado. É, curva direita, proa 120, limite vai ser o curso, desça para 2.000 informarem. 3-5-3-2-8. Ok, 3-5-3-2-8, após o 27 da Rio na curtíssima, agilize a manobra ali e mantém preparos para decolagem, estão lá autorizados. Entra após o Rio, ali mantém o 3-5-3-2-8. Reduz a velocidade de aproximação, chama a torre 18 decimal 95. Reduzindo, chama 18 decimal 93. O Rio 9811 no solo ao 50, por gentileza, agilize a liberação à direita, reporte pista livre. Tá livrando na Fox, confirma. Ok, solo 219. O trip 5328, vento de 330 graus, 2 nós, está autorizado a decolagem da 10. Livre para da 10-5328. 1759, vento calmo, aguarde liberação da pista, um trip iniciando a rolagem agora. Guardando, né? 171 foi direto trip. Alfa, reporte naquilo para ingresso no pátio 3. No 759, o vento permanece calmo, livre o pouso na 10. Livre pouso, 759. Apertado, hein? Torre Salvador, gol 9093, bom dia, final 10, baixado, travado visual, 4 milhas na cabeceira. Bate pista livre para o pouso, gol no 093. 0093. Decolou 5-2, controle em 1-2-0-8, bom dia. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 3-5-3-2-8. 3-5-3-2-8, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 90, sai da PUCA. 190 na PUCA, 5-3-2-8. Sideral 9970, chama a torre, 1-1-8, decimal 95. 3-2-9, 8-9-5. 9-5. Gente, perdão. Está remetido aí a da tráfego ali na frente. Torre Salvador Buena, esse é o sideral 9970, full LS, embaixo travado. Lá de pista ali, sideral. Valeu. Gol no 093, o vento é 310 graus com 2 nós, livre o pouso na 10. Ok, livre o pouso na 0, se desse aumentar o brilho do papinho um pouquinho pra gente ver. O brilho do papinho tá no máximo, segundo o nosso indicador aqui, eu vou verificar com a infraero, ok? Ok. Finalmente, reportar ataque, o azul 4040. Gente, Rio, mandei a posição. Agora estão verificando a sua posição no pátio 3 com a infraero. Não dá bom, bom dia. Número 759. Prossegue Alfa. A retira na vida Rio. Aí à sua frente. Agora eu vou prosseguir com o táxi no 759. Mais um barril e Bom dia, Alfa 7197. Livro 093. General 9970, vento calmo, livre pouso na 10, o altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, General 9970. Alfa? Aguardando as pessoas para entrar no pátio principal. Afirmativo, prossegue na Alfa. Copa vai estar ali. Nove oito no um, ingresso no Aquilo para a posição 5 do pátio 3, atente aos sinalizadores. Bom, 759, prossegue Alfa, ingresso na Juliette para o portão 9. Juliette 09, 7, 9. 093, prossegue aeronave da. Segue aeronave da companhia para o portão 11, seguindo o fórmula F0, 1093. Ok, segue aeronave da companhia por 11, igual 1093. 219, geral. Bom dia, Sideral 9970. 9970, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, atentado aos sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, atentado aos sinalizadores, Sideral. Para o táxi azul 4040 com 97 a bordo, Fernando Galeão, 3 horas e 8 minutos. Prossegue táxi via Indy Alpha no ponto de espera, chame torre 1195, QNH 10, 13, boa viagem. Ajustada em 1013, direita, Índia, Alfa Bravo, ponto de espera 10, torre 1295, 4040. Salvador Azul 4040, ponto de espera da 10. Azul 4040, bom dia, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 320 graus com 2 nós. Autorizados alinhar e decolar, cabeceira 10, Azul 4040. Beleza, atingindo nível 040. Bruno 53 completa a via para 2.000 pés, ajuste 1.003 autorizado a aliança. Via 2.000 pés, 1.003 ajuste, passará a autorizado, está 3.000 pés.